Acordei no silêncio de um quarto vazio. A solidão dançava, sussurrando sua melodia. Mas então você veio, uma luz que afugentou a noite. Seu toque, seu sorriso, tudo parecia tão certo. Agora as estrelas, elas não ficam sozinhas. O lua brilha, mas seu amor é o que é mostrado. Solidão nunca mais. Seu batimento cardíaco é meu amigo mais doce. Com você aqui, as sombras somem, elas desaparecem. A solidão se foi, só o amor está perto. Cada momento passado sem você era tão frio. Contando os dias, esperando por uma mão para segurar. Mas agora você está aqui e a escuridão se dissipa. Em seus olhos eu encontrei um lugar onde quero ficar. Agora as estrelas, elas não ficam sozinhas.